3171 para pushback, estacionamento, portão 612. Autoridade, chama pro táxi. Vamos lá. Afirmativo, passo nível 70, chama o centro recíproco 251. Gol no 865, desce para 4000 pés, QNH 1095. Ah, 3517, localizado 10, tem instrumento, controle. Ciente, tem 3517, chame a torre no 85. Chamando a torre, 3517. Torre Salvador, bom dia, TAM, 3517 X-Ray. Confirmando o tráfego avistado, checa o trem de pouso, F3, 40 graus, 019, cruzado pouso no zero. Se fosse no zero, eu partia a travação, 3597. Sobre o campo não há chuva. A parceiro, 10 para 2000, autorizado INS, final na... chuva na final, porém sobre o campo está sem chuva. Boa noite. Táxi está 3171, com 65 ao bordo, 4 horas, Galeão. Táxi a Pátio Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 1015. Pátio Índia com 1500 pontos, espera chamar a torre, 3171. Zoológico 43, direita, solo 2219. 1219, então 3, 5 no 7. E ele é segundo 865. Golo 865, chama a torre, o Lono 895. 895, obrigado. Autorizado a linha ainda, colapso no 0,330°019. Ainda decola, tá, 3171. Torre de Salvador, bom dia, bom 865, com 2.5 milhas do Índia Sierra. Golo 865, foi uma repista livre. Boa tarde. Ele travou e ele é completo, gol 865. 7-1, decolagem 4000, controle 1935, por favor. Controle 1935, obrigado, bom dia, bom trabalho, TAM 3171. Controle, bom dia, TAM 3171, decola, mantém saída da EL. TAM 3171, bom dia, contato radar, se lotar em nível 340, voo Leda. Tente 340, dá presente Leda, TAM 3171. Autorizado, Alfa Juliette para o portão 1. Portão 1, confirma. Afirmo, Alfa Juliette, portão 1. Para o portão 1, o 8. Operador, bom dia, 3890. 3890, pronto para a Copa Recife. Afirmo, estamos cientes da informação Golf, ponte 5, copiando. Autorizado Recife, 330, via para o Whisky 58. O Caracas na subida, primeira curva esquerda, após a decolagem, cabeceira 10. Código 5090, controle 11935. Gente, autorizado Recife, nível 330, pelo 58, para o Caracaju já saído com curva esquerda da pista 1-0, aciona 5-0-1-0 e controle após 19-35, CTJ 3-8-9-0. Correto, chama para posicionamento. 109-0. Mantenha a letra e chame Recife 95-1, TAM 3071. 759, sem identificação, autorizado chegada bom, desça para 4.000 pés, ajustou o altímetro no 0 ou no 5 e de lance. Para 4.000. 1-0 no 5. Vale Zero, bom dia, Footback, Portal 5. Stan 3890, coordene com a equipe Falcon, pronto para o táxi. Para o táxi, 3890. Nave desça para 2010, o Stout emitou agora 190 no meio e fala no localizador. O Chanel 6211, né? Formação em curso Golf 360, copia? O Chanel 6211 está autorizado da Galeão, nível 360, decola da pista 1-0 com primeira curva direita, saída da El Leda após posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu 1-0 e SMAP direto Lufto e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5012, frequência do controle 119.35. Chega 6211, no cotejamento correto, chame para pushback e selamento. Fala 73890, necessitou a abertura dos porões, vai chamar novamente para o pushback. Ciente da 3890. Gol no 963, Golf confere, está autorizado Galeão, nível 360. Decola da pista 1-0 com primeira curva direita, saída da El Leda após a posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu 1-0, SMAP direto Lufto e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5016, frequência do controle 119.35. Mandou autorizador, né, o voo 9759. Negativo, mantém a chegada, 9759. 759. Voo 9963, cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Voo 73890, pushback e acionamento. TAN 3890, coordenando com a equipe de sol, chama para o táxi. Autorizado, TAM 3890. Gol no 865, informação em curso Golf, aguarde para a cópia. Prepara Arbor Transmissão Elefa, Gol 1865. Afirmo, Arbor Transmissão Elefa, Gol 1865. Utilizado ILS, o gol 1759. Gol 1759, complete final ILS, chame torre 1998.95. 1895, obrigado, bom dia, boa Páscoa pra você. Torre, bom dia, seu gol 1759, estabilizado ILS, não se escuta. 1759, baixou e travou? Ô irmão, ainda não, mas eu posso baixar se eu quiser agora. Forte, 1016. Maravilha. Cola da pistão no zero com primeira curva direita, saída árvore, transição elefa, upper Zulu 17. E segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5022, frequência do controle 1.99.35. Gol 1865, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Achou, chegou, passando o marcador externo, gol 1759. Gol utilizado, variável com 3-9, 1-0-9-6, chama 0-9-7-5-9. É, de graça. Utilizado táxi até o ponto de espera da pistão no zero via pátio Índia. No ponto de espera, chame torre em 1-1-8-95, o QNH 1-0-9-6. Pátio Índia, pista na zero, torre em 1895, com 1016, 138 na zero. Ocean 6211, 29, posicionamento. Ocean 6211, coordeno com a equipe de Salt, um campo para o táxi. Chamarei aí, 6211. Salvador, bom dia, até 3890, ponte esperando a zona 0, próximo. Zona 0, alinhar e manter. Autorizado, alinhar e manter, zona 0, até 3890. Bravo Itotago, prossiga. Vale um minutinho, cópia. Bravo Itotago. Salve, muito bom dia, 197, 59, direção na alta. Bom dia, 179. Vive o táxi de alfa, chamamento da Juliette. Vive o táxi de alfa, chamado da Juliette, 759. Autorizado, Serra November, Índia e Uniforme, nível 160 até 070 milhas de Salvador, após desce ao 085, prossegue visual em rota direta, decola da 17, curva à direita, subida Arbor, e após Arbor, direto para a radial 251. O controle, 119 decimal 35, a torre 18 decimal 95 e o transponder 5007. Protejamento, chame a torre em 1895 para acionamento, já tem o PUB? Gente, chame a torre para acionar, tenha uma boa viagem. Poxa, né, 6211, está com a 22 a bola, chame 3 horas e 50, o tema é Guarulhos, passando. Poxa, né, pode esperar 385, o gol no 963, aguarde para iniciar o push. O gol 1759, após o táxi do Airbus do Xané, pode mesmo livrar a Juliette, chama o seu prospecto gate 612. Estimativa até após a passagem do Airbus, prospecto 612, gol 1759. Autorizado Brasília, o TA-3517 Brasília, o nível 360, via UP Zulu 17, até o destino. Decola da 10, curva direita, subida Arbor, e após Elefa, o controle 19.35, o transponder 5026. 120 graus, 8 mais. Correto, gotejamento, chame para o push, acionamento. Esperando Airbus do Chanel livrar o pátio. Em 2 minutos o senhor será autorizado. O gol no 963, livre o push e acionamento, chame táxi. Alfa Yankee Hotel, prossiga. 5501. Aguarde, gol 865, seu número 2 no setor. 300, controle, bom dia, 3890. 3890, contato radar na decolagem, se me mantém nível 330, sai da PUCA. 330, PUCA, 3890. Tá 3597, é o número 3. Agora para o início. Autorizado a decolagem por 6. Negativo, não autorizado a decolagem. Alinhado, pronto, 6. Ciente.